que é o 736-0, espera pronto. 3601, autorizado, alinhar e decolar no zero, vento 070 graus, 05 nós. A linha de decolagem está 0736-0. Salvador, tá 3 na tá pronto, confere da aula já. X 399, aliar e manter. Ali mantendo 0, tá 3399. Decolado ao 04, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3601, decolou. Pois é, tá 3601 no contato radar, batalha nível 360, foi direto Leda. 360 Leda, tá 3601. Nove, livre de decolagem, vento 060 graus, 04 nós. Livre de decolagem, 103399. 3399, decolado aos 17, chega o controle em 1208, bom dia. Bom dia, 208, 3399. Controle, bom dia, 3399. 3399, mantém saída da EL, sobe 36. Para 360 na EL, 3399. Controle em Salvador, o TAM 3601, passando 1045. Vamos chamar agora o centro Recife no 251, alterno 3325. 251, 3325, 3601, obrigado, bom dia. Yeah. 3399, chama Recife agora, 125 decimal 1. 251, 3399. Salvador, bom dia, janela 62, 1, ponte 4 para pushback, acionamento. 6251, autorizado pushback, acionamento, são prontos. Mará, 62. Salvador para o táxi, sou Xanar 621, 157 a bordo, 3 horas e 54, alternando o Galeão. Xanar 6251, autorizado o táxi via Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 2, bumbum. Táxi via Índia, ponto de espera 10, 295, Xanar 6251, obrigado. Salvador, bom dia, Xanar 6251, no ponto de espera da 10, pronto. 251, olhar em decolar, vento 040 graus, 04 nós. Livre, alinhar e decolar, 10, Xanar 6251. 251 no decolado aos 35, chega o controle 1208. 208, 625. Controle Salvador, bom dia. O Xaná 6251, passa de 500. 6251, mantenha a saída da El, sobe 360. Da El 360, 625. Controle Salvador, Xaná 6251, autoriza voar da El ou Leda, está presente? Não, mantém a saída da El 6251. Mantém saída, El 6251. Alfa-Romeo 251, chama agora o centro Recife no 251, alterno 3.